agora toda a informação do Antena News. A seguir, Jukebox. Boa noite, bem-vindos ao Antena News. O governo admite mais medidas de austeridade para garantir que o déficit de 2012 fica nos 4,5%, o valor acordado com a Troika. Os estivadores continuam em greve. Pelo segundo dia consecutivo, os portos nacionais continuam fechados, com exceção para o de Leixões. As chuvas no Brasil já provocaram 22 mortos e 13 desaparecidos. Doente por música. A Antena Web tem uma terapia para si. Todas as terças-feiras, às 10 da noite, Gonçalo Borges leva-o numa viagem de 60 minutos pelo jazz, funk, trip-hop e outros estilos musicais. Terapia com a apresentação de Gonçalo Borges, às 10 da noite, todas as terças-feiras, na Antena Web. Portugal diz que a economia portuguesa vai contrair-se 3,1% este ano. O governo já tinha feito saber que era possível que houvesse uma contração da economia nacional, mas apontava para um valor de 2,8%. A projeção do Banco de Portugal baseia-se nas medidas de austeridade previstas no Orçamento do Estado para 2012 e que vai levar a uma queda do consumo privado e público na ordem dos 7%. Os CTT têm de devolver aos trabalhadores o valor que cortaram nos salários do ano passado. O Tribunal do Trabalho de Lisboa condenou os Correios a devolver com juros os cortes salariais feitos pela empresa no ano passado. Os CTT já anunciaram que vão recorrer da decisão. A empresa está ainda obrigada a continuar a fazer a evolução profissional dos trabalhadores que no ano de 2011 tinham visto as carreiras congeladas. Vários centros de saúde não estão a cobrar taxas moderadoras pelas consultas de enfermagem. Isso acontece porque o software de cobrança ainda não está atualizado e, portanto, não aceita nem reconhece esse tipo de cobrança. As taxas moderadoras para enfermagem estão em vigor desde o início de 2012, mas o novo sistema informático só estará disponível no início de fevereiro. 6 clínicas oftalmológicas estão proibidas de realizar cirurgias oftálmicas. A entidade reguladora da saúde inspecionou 150 clínicas e encontrou problemas em 30, mas encerrou apenas 6, as que apresentavam os casos mais graves. Sistemas de ar-condicionado que não eram limpos e a falta de equipamentos de emergência nos blocos operatórios, como desfibriladores, foram os problemas mais graves detectados durante a inspeção da entidade reguladora da saúde. Os portos portugueses continuam parados. O protesto pretende durar 5 dias, terminando só no sábado, às 8 da manhã. As empresas tomaram conhecimento da greve e, por isso, criaram planos alternativos de escoamento de produtos, ou antecipando a exportação, ou estabelecendo rotas alternativas, quer por terra, quer através dos portos espanhóis. Tal como ontem, só o Porto de Leixões funciona a 100%. Sines está a funcionar a meio gás e todos os outros estão absolutamente parados. O crédito mal parado cresceu 200% em 4 anos, isto é, 8 milhões e 700 mil euros que privados e empresas devem à banca. Metade deste valor pertence a privados. As famílias portuguesas têm cada vez mais dificuldade em pagar as casas e os carros, os dois principais bens que as famílias compram a crédito e que, por terem as prestações maiores, são aqueles que mais vezes ficam por pagar. O governo admite mais medidas de austeridade para conseguir alcançar o déficit de 4,5% que a Troika exige para 2012. Num documento do Ministério das Finanças, pode ler-se que a transferência do Fundo de Pensões da Banca permitiu terminar 2011 com um déficit mais baixo que o previsto, mas em 2012 vai ter o efeito contrário. Assim, a previsão é de que este ano acabe com um déficit de 5,4%, só com a ajuda de mais medidas adicionais de austeridade. Para além daquelas que já estão previstas no Orçamento do Estado para este ano, o valor do déficit poderá baixar e corresponder ao desejado pela Troika. Perante estas notícias, a oposição fala em descontrolo orçamental e sugere então que o Governo use o excedente das contas públicas, falado recentemente, antes de impor aos cidadãos mais medidas de austeridade. As palavras são de Carlos Zorrinho, do PS. "22 mortos e 13 desaparecidos é o balanço mais recente das cheias no Brasil. As autoridades voltaram a subir o nível de alerta das regiões do norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. As cheias, as derrocadas e os desalojados aumentam de cada vez que chove." O Sporting de Braga venceu o Beira-Mar e alcançou o Sporting no terceiro lugar do campeonato. Os guerreiros do Minho foram a Aveiro ganhar ao Beira-Mar por 2-1. Lima marcou o primeiro golo para o Braga e Arthur empatou para o Beira-Mar, mas depois Carlão fez o golo da vitória para o Braga. Boa noite, este foi mais um Antena News. Fica agora com Vítor Ferreira e Jukebox.